onde encontrar. Onde encontrar, tra, tra. Onde encontrar. Onde encontrar, tra, tra. Sapatos cansados, chega em casa indolente. Em frente à TV, notícias ausentes. Produtos da mídia, terás que incluir. Lixo urbano, morrer indigente. Sapatos cansados, chega em casa indolente. Em frente à TV, notícias ausentes. Produtos da mídia, terás que incluir. Lixo urbano, morrer indigente. Da água pro vinho se faz um milagre. Só Jesus Cristo é que pode salvar. Só mesmo Deus para te transformar. Mudar essa beira e amar a viagem. Se revestir de luz e poder. Pra resistir e vencer o mal. Onde encontrar, try, try.